Fuja dos problemas, tente resolvê-los. Apesar de tê-los, a vida não é tão ruim. Não fique aí parado, faça alguma coisa, mano. A sorte bate em sua porta, mas se você vacilar já era. Siga sempre em frente, porque a vida não pode parar. Você vai se lembrar das oportunidades que perdeu. Que ser acomodado não valeu. Levanta daí, mano, e desde já comece a lutar. Grande homem corre atrás do que quer e consegue. Levante a cabeça e vá. Siga sempre em frente, porque a vida não pode parar. Pense bem, amigo, tempo, pois o tempo passa. Nasceu em berço de ouro, morou meu. Vai ter que ralar como eu. Se quiser vencer algum dia, me diga quais são as vantagens de um mano acomodado. Levando porrada da vida, futuro medíocre, errado. Levanta daí, mano, tome o rumo na vida. Você é inteligente, se liga, reflita. Agarre as oportunidades com toda a força que você puder. Deus ajuda se você se ajudar, mano Zé. Então, tudo que você fizer, tente dar o melhor de si. Seja honesto consigo mesmo, descubra quem você é. Aceite pra poder dizer que veio, viu e venceu. Então não tenha medo, levanta a cabeça e vai. Morou, meu? Siga sempre em frente, porque a vida não pode parar. Pense bem, amigo, pois o tempo passa. Siga sempre em frente, porque a vida não pode parar. Não pode parar. Pense bem, amigo, pois o tempo passa. Retroceder nunca, não, não pode, nunca.